Ação sem reação. É o que todo mundo sabe, é que toda ação gera uma reação. Não é isso, Bimala? Todo mundo sabe disso. Agora, o que todo mundo não sabia, que agora nós falamos, né? É que existe ação sem reação. Imagine você fazer uma ação que não gera reação. Mas se toda ação gera uma reação, por que tem ação que não gera reação, Bimala? Ação sem reação. É, meu amigo. Quando a coisa tem contato com Deus, se fala do absoluto, do mundo absoluto, das verdades absolutas, e aí na verdade absoluta existe ação sem reação. E qual a vantagem disso? A vantagem de uma ação sem reação. A vantagem é que você não fica preso nem na ação e nem na reação. Porque se você fica preso à reação, você tem que receber essa reação. Você faz uma ação que gera reação, aí você tem que receber essa reação. Porque enquanto você não recebe essa reação, você está preso àquela ação. Mas confundi que expliquei, Bimala? Ah, não é para explicar nada agora. Bom, é por isso que as pessoas ficam presas. Dá uma resumida rápida. É por isso que as pessoas ficam presas ao ciclo eterno de nascimentos e mortes. Por quê? Ele faz ação que gera reação. E aí o que acontece? Ele tem que nascer aqui de novo para receber a reação daquela ação boa ou ruim que ele fez. Na verdade, a maioria recebe reação ruim. Tanto é que o mundo está cada vez pior por isso, porque geralmente as pessoas fazem ações ruins e recebe reações ruins. E o resultado disso é que o mundo fica cada vez pior, cada vez mais violento, cada vez mais destrutivo, sem falar autodestrutivo, e destrutivo e autodestrutivo. Ou não. O mundo está sendo destruído pelas pessoas em geral. E pior que isso, as pessoas iludidas acham que estão progredindo, que estão evoluindo. É, uma coisa leva a outra, né? Então é só olhar os gráficos, né? É só olhar os gráficos que todo mundo vai poder constatar que a maioria está recebendo reações ruins de suas más ações. Tá, vamos parar por aqui, senão não vai nem começar o programa, Bimala. É verdade, é só para falar. Ação sem reação é o que nós vamos ver no capítulo 4, verso 16 do Bhagavad Gita, como ele é. E você que não tem o Bhagavad Gita em casa, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar. O que mais? Vamos falar. Já estamos aí em pleno final de semana e você está convidado a cantar, não é para fazer o convite agora. Vamos fazer o convite especial do Festival Transcendental Hare Krishna. Você já está super convidado, tá? Daqui a pouquinho a gente fala mais detalhes desse convite transcendental. Vamos ler o Shrima Bhagavatam e vamos ler o livro Krishna. Hoje vai dar para ler, com certeza, se o Bhagavad Gita não tiver muita explicação. Ah, se eu não falar demais, tá bom, é sempre eu. O culpado sou sempre eu. Tá bom, então vamos lá ver como é essa história de ação sem reação, com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jana Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitantam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyas Cha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Srivasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então vamos tentar cantar o verso 16. Capítulo, eu não tenho nem ideia do nome do capítulo, toda vez essa história, hein? Nossa, é hoje. Capítulo 4, verso 16, o conhecimento transcendental. Tá bom? Então tá bom, então vamos lá, vamos tentar cantar o verso 16. Kim karma kim akarmeti kavayopi atra mohita tate karma pravakshami yagyatva mokshyasi shubha. Tradução palavra por palavra. Kim, o que é? Karma, ação. Kim, o que é? Akarma, inação. Iti, desse modo. Kavaya, os inteligentes. Api, também. Atra, neste tema. Mohita, confundido. Tat, isso. Te, a você. Karma, trabalho. Pravakshami, eu explicarei. Jat, o que? Gyatva, conhecendo. Mokshyasi, estará liberado. Ashubha, de má fortuna. Tradução completa. Mesmo as pessoas inteligentes se confundem em determinar o que é ação e o que é inação. Agora explicarei a você o que é ação e com este conhecimento você estará liberado de todos os pecados. Tá vendo? Krishna falou tudo. Desculpem. Krishna falou tudo, Bimala, até como se liberar de todos os pecados. É, quem tem conhecimento, quem sabe mais, sofre menos. É, tem até essa máxima aqui que eu peguei, não sei aonde aí. É védico, né, Bimala? É védico. Quem sabe mais, sofre menos. É porque as pessoas sofrem porque se esqueceram de Deus, Krishna. Estão em ignorância. Tem-se que executar a ação em consciência de Krishna de acordo com os exemplos de devotos autênticos anteriores. Tá vendo? Já vai vendo aqui, olha os detalhes. A coisa mora nos detalhes, né? Ação. Tem que se executar a ação em consciência de Krishna. Olha o detalhe, ação em consciência de Krishna. Sem consciência de Krishna é fria, aí gera reação. E como faz isso? De acordo com os exemplos de devotos autênticos anteriores. Por quê? A ISKCON, o Movimento Internacional para a Consciência de Krishna, que não tem nada a ver com religião indiana, né? Não é uma religião indiana, essa aqui é a religião importada da morada eterna de Deus, não foi fabricada neste mundo, não foi inventada neste mundo, é a religião eterna da alma, importada da morada eterna de Deus. E o Hare Krishna também pode ser conhecido, a ISKCON, como uma escola de mestres. Por quê? Os mestres pregam pelo exemplo. Então aqui Prabhupada está explicando, nós temos que, primeira coisa, agir, fazer ação em consciência de Krishna, de acordo com os exemplos de devotos autênticos. Está vendo? Exemplo, seguir os exemplos. Primeira coisa, agir em consciência de Krishna. Segunda coisa, seguir o exemplo de devotos autênticos anteriores, ou seja, os mestres anteriores, porque, como nós acabamos de falar, é uma escola de mestres. São pessoas que fazem o que falam, não são como os hipócritas que falam uma coisa e fazem outra. Aliás, todo mundo já está cansado disso, né? Porque falar é fácil, qualquer um fala, até papagaio fala, né? Mas fazer, aí meu amigo, fazer o que fala, isso aí é para mestre de verdade ou para devoto de Deus de verdade. Isso está recomendado no 15º verso. É o vento, Bimala, muito vento, vento frio, a voz falha. Deixar com você que você controla. Ah, tá bom. É no calor eu passo calor, no frio eu passo frio. Ai, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada, viu? É para não entrar poeira, tá? Não, sempre tem uma explicação. No texto a seguir será explicado por que esta ação não deve ser independente. Como se explicou no início deste capítulo, para agir em consciência de Krishna, a pessoa tem que seguir a direção de pessoas autorizadas que estejam numa linha de sucessão discipular, tá vendo? Então, se a gente quer agir em consciência de Krishna, a gente tem que seguir regras, regulações, a gente tem que seguir as pessoas autorizadas, qualificadas e competentes. É falar, ah, mas aí é uma classe de pessoas que só ele, só aquele grupinho, só a máfia. Não. Todos podem e devem se tornar essas pessoas autorizadas. O Senhor Chaitanya falou para todo mundo se tornar guru, todo mundo se tornar mestre espiritual. E Prabhupada falou a mesma coisa. Prabhupada falou que ele não falou nada, ele falou que só repetia. Então, o próprio Deus, que voltou há 500 e poucos anos atrás, deu essa ordem: tornem-se gurus, tornem-se mestres espirituais. Então é preciso muitos mestres, porque tem muita gente em ignorância. Então, Prabhupada fez 10 mil discípulos, mais ou menos, né? Desses 10 mil, alguns se tornaram mestres, mas Prabhupada queria que todos se tornassem mestres espirituais e aceitassem discípulos e iluminassem esses discípulos e liberassem esses discípulos. Mas o problema é que nem todos querem, né? Se tornar mestres, não tem esse desejo, não tem essa vontade, não tem essa capacidade, não quer. O ponto é que não quer. Tudo é o desejo. Se a pessoa desejar, ela consegue. Agora, se ela não desejar, não consegue, né? Não, é muito difícil seguir todas as regras, regulações. É muito. Tem que ralar muito. É verdade. Quer Deus? Vai ralar. Tem que se purificar, tem que ralar, tem que fazer serviço prático e amoroso a Deus, com regras e regulações. A hora que fala regras e regulações, um monte de gente se arrepia, né? Por quê? Quer fazer o que acha certo, e aí não vai conseguir nada, só vai conseguir se iludir cada vez mais e iludir a torcida. Então, a pessoa tem que seguir a direção de pessoas autorizadas que estejam numa linha de sucessão discipular. Só existem quatro religiões de verdade, e se ele não está ligado numa dessas quatro, ele só está inutilmente perdendo seu tempo. O sistema da consciência de Krishna foi primeiramente narrado ao Deus do Sol. O Deus do Sol o explicou a seu filho Manu. Manu o explicou a seu filho Ikshvaku. E o sistema está vigente nesta terra desde muito tempo remoto. Portanto, é preciso seguir os passos das autoridades anteriores na linha de sucessão discipular. Senão, mesmo os homens mais inteligentes vão se confundir quanto as ações normativas da consciência de Krishna. Parece complicado, né? Mas é muito fácil, é só seguir o padrão de Prabhupada. Prabhupada fez um padrão e todo aquele que servir esse padrão vai se iluminar, vai se tornar um mestre espiritual, vai levar uma vida exemplar e vai iluminar todas as pessoas que entrarem em contato com ele. Agora, sem seguir o padrão de Prabhupada, sem seguir regras e regulações, dificilmente alguém vai conseguir alguma coisa. Para não falar que é impossível, né? Porque tem que seguir a autoridade, né? Né, Nayana? É, Nayana. Segue a autoridade, né? Senão vai ter que seguir uma mulher, obedecer uma mulher. É, pelo menos eu consigo ser amigo dos devotos, Bimala, pelo menos. Por essa razão, o Senhor Krishna decidiu instruir Arjuna diretamente sobre a consciência de Krishna. Por causa destas instruções diretas do Senhor a Arjuna, é certo que qualquer pessoa que segue os passos de Arjuna não se confunde. Está dito que uma pessoa não pode averiguar os caminhos da religião simplesmente através de conhecimento experimental imperfeito. Na realidade, os princípios da religião só podem ser estabelecidos pelo próprio Senhor Krishna. Dharmanhi Saksha Bhagavat Pranitam. Em português, ninguém pode fabricar um princípio religioso através de especulação imperfeita. E é o que mais tem por aí, religião fabricada por pessoas imperfeitas que passam conhecimento imperfeito, incompleto e arrastam com ela, ou arrastam com elas, né? Eles arrastam com eles as pessoas para os planetas inferiores e formas inferiores. É bom, cego guiando cego, vão todos para o mesmo buraco do inferno. Pronto, resumindo. É preciso seguir os passos de grandes autoridades como Brahma, que é o primeiro filho de Deus, Shiva, o Espírito Santo, Narada, Manu, Kumara, Kapila, Pralada, Bhishma, Shukadeva Goswami, Dhyamaraja, Janaka e etc. Os Mahajanas, né? As maiores autoridades sobre Deus. Através da especulação mental não se pode determinar o que é religião ou autorrealização, mas é o que mais tem por aí, né? E religião e gozo dos sentidos fantasiado de autorrealização. Por isso, pela misericórdia sem causa de seus devotos, o Senhor Krishna explica diretamente a Arjuna o que é ação e o que é inação. Somente ação executada em consciência de Krishna pode salvar uma pessoa do envolvimento da existência material. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é, e o Bhagavad Gita como ele é está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra e na quarta linha está lá o link Livros Grátis. Você clica ali que você encontra as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você quer o livro na mão, não tem jeito, vai ter que pagar. Mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Você clica aí, Livros Novos, tá? Já cliquei aqui, já abriu, já está abrindo. Calma, é melhor a internet do mundo está indo, Bimala. Já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, Purana Imaculado, você vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, já aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio, se Krishna deixar. Já apareceu aqui o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Desce mais quatro livros aí que você encontra o Bhagavad Gita como ele é, edição normal. Esse aí você encomenda uns dois ou três, né? No mínimo. Esse aí você dá de presente, empresta, aluga, vende, ou então dia 25 esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado? Então tá combinado. Posso tomar água, Bimala? Oh, Krishna Balarama, nada, que cruz pesada. Até eu tomar água implica. Bom, o que nós vamos falar? Ah, o convite, Bimala. Você, ouvinte da rádio, é nosso convidado especial. Você está convidado a cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece aí todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link Agenda. Você clica ali, procura o endereço mais próximo de você, faz contato, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo e que horas começa e se está aberto ao público. E aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Nosso ouvinte Nagal lá está desfrutando, né, no templo de Tóquio, Japão, né? E mandou fotos e falou: nossa, muito incrível, muito legal, sons, cores, sabores, gente alegre, feliz. É isso aí, é a consciência de Krishna, né? Que todo mundo pode experimentar. É degustação grátis, né, Bimala? Você degusta a consciência de Krishna gratuitamente. Tá bom, já parei de falar. Nossa, olha que eu embalo aqui. É fácil não, viu? Krishna Balarama Radha, que cruz pesada. Onde eu estava aqui? Ah, vamos ler agora mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyantaistohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtike. Estamos lendo o Shrima Bhagavatam, canto 4, capítulo 27, se eu não me engano, 28, capítulo 28, tá vendo? Não pode, mulher, animal de chifre, na mente, tem coisas que a gente não pode confiar de jeito nenhum, né? É, na mente, nem pensar, né? A mente, nossa, mente louca. Canto 4, capítulo 28, Purandjana torna-se mulher na próxima vida. Eu não vou falar nada não, Bima. Vou falar nada não, só vou ler aqui, ler mais e falar menos, tá bom, sim senhora. Deixa eu aumentar o brilho aqui. O rei Purandjana abandonou o seu corpo enquanto se lembrava de sua esposa, e consequentemente, em sua próxima vida, tornou-se uma bela e próspera mulher. Ele teve seu próximo nascimento como a filha do rei Vidarbha, na própria casa do rei. Que mau karma, que bom karma, que mau karma. É, bom e mau karma, né? Mau karma nascer num corpo de mulher e bom karma nascer na casa de um rei, né? Uma vez que o rei Purandjana pensou em sua esposa, aí a coisa se inverte, né? No casamento transcendental, né, Bimala, que a gente fez, então, se eu não me autorrealizar, na próxima vida os papéis se invertem, aí você se vinga, né? Ah, tá bom. Uma vez que o rei Purandjana pensou em sua esposa no momento da morte, ele obteve um corpo de mulher em seu próximo nascimento. Isto corrobora o seguinte verso do Bhagavad Gita, capítulo 8, verso 6. Jan jan vapis maram bhavam, tya jati ante kalevaram, tam tam evaiti kunteya, sadatha bhava bhavita. Em português, qualquer que seja o estado de existência de que alguém se lembre ao abandonar o corpo, ele o alcançará sem falta. Tá vendo? Não é pode ser, quem sabe, talvez não. Isso aqui é ciência de verdade. Ciência de verdade é assim, ó. Apresenta o fato irrevogável. Habituada a pensar em determinado assunto ou a ficar absorta em determinada classe de pensamentos, a entidade viva, que somos nós, pensará neles também no momento da morte. Na hora da morte, uma pessoa pensará no assunto ao qual dedicou a sua vida enquanto estava em vigília, levemente adormecida ou sonhando, ou enquanto estava profundamente adormecida. Nossa, tô ferrado. Cada coisa que eu sonho, Bimala, tá louco. Ninguém perguntou. Tá bom, sim, senhora. E o que você sonha, hein? Ah, não é segredo. Na hora da morte, uma pessoa pensará no assunto ao qual dedicou sua vida enquanto estava em vigília, levemente adormecida ou sonhando, ou enquanto estava profundamente adormecido. É por isso que a gente tem que fazer o que Krishna manda, né? Ocupa a tua mente em pensar sempre em mim. Se a gente pensar sempre em Krishna, em vigília, em sonolência, sonhando, a gente vai se dar bem na hora da morte, senão a gente vai falhar no teste final. E aí vai nascer aqui de novo e sofrer tudo de novo. Após cair da associação com o Senhor Supremo Krishna, a entidade viva transmigra assim de uma forma corpórea a outra, de acordo com o curso da natureza, até finalmente alcançar a forma de vida humana. Se ela se absorver em pensamentos materiais e ignorar a vida transcendental, e se não se refugiar nos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, Govinda, que resolve todos os problemas de nascimentos e mortes, tornar-se-á mulher na próxima vida, especialmente se pensar em sua esposa. É bom eu tomar cuidado, porque apego e aversão dá na mesma. É, muito obrigado, viu, por você me informar, Bimala. Como se afirma no Shrimad Bhagavatam 3.31.1, uma entidade viva pode agir piedosa ou impiedosamente, e às vezes de ambas as maneiras. Todas as ações são levadas em conta. Aí está vendo? Ações comum, tá? Não são as ações que nós falamos no começo do programa. Todas as ações são levadas em conta quando a entidade viva recebe um novo corpo de seus superiores. Embora o rei Purandjana fosse demasiadamente apegado à sua esposa, com certeza é isso, é. Mesmo assim, ele realizou muitas atividades fruitivas, piedosas, em consequência disso, embora assumisse a forma de uma mulher, ele recebeu a oportunidade de ser filho de um poderoso rei, como se confirma no Bhagavad Gita. Então, meu amigo, Bhagavad Gita 6.41. Então, só de ver como nós nascemos, em que família nós nascemos, nós já sabemos se fomos bons em vida passada, se fizemos atividades piedosas, se a gente pisou muito na bola. É. Quem tem um bom karma, quem foi muito bonzinho, quem fez muita coisa boa na vida passada, nasce numa família rica, homem, branco, alto, saudável, bonito, né? E por aí vai. Mais ou menos, é o caso dessa, o rei Purandjana, né? Nasceu aí, né? Um karma mais ou menos bom, né? Porque nasceu mulher, né? Tá, e aí parece, né? Parece que... muita gente já fala, né? Parece que ele é... Como que é a palavra agora? Agora tá na moda, misógino, né? Não! Primeira coisa que todo mundo tem que saber e aprender: nós somos almas eternas. Nós não temos nada a ver com esses 8 milhões e 400 mil corpos diferentes. Esse corpo material é, como que fala no Shrimad Bhagavatam, é supérfluo para nós, almas eternas. Nós não precisamos de corpos materiais, nós precisamos é voltar ou resgatar o nosso corpo transcendental e eterno. É isso que nós precisamos, tá? Mas, sempre tem o mais, mas quando a gente entra num corpo, a gente tem que seguir, a gente segue a natureza daquele corpo. Por exemplo, você entra num corpo de cachorro, você vai ter que latir, não tem jeito. Latir, pular, né? E procurar um dono. É natural isso. Então pode ser eu, você, qualquer outra alma eterna que entrar num corpo de cachorro, vai agir igual um cachorro. Qualquer alma que entrar num corpo de mulher vai agir com a natureza da mulher. Qualquer homem que entrar no... Desculpem. Qualquer alma que entrar num corpo de homem vai agir como homem. Qualquer alma que entrar num corpo de semideus é assim. Ele é influenciado pela natureza daquele corpo. Sem falar no resto, né? Então, onde eu estava aqui? Tá. Voltar um pouquinho e continuar. Sim, senhora. Em consequência disto, embora assumiste a forma de uma mulher, ele recebeu a oportunidade de ser filha de um poderoso rei, como se confirma no Bhagavad Gita 6.41. Prapya punya kritam lokam ushitva shashvati sama shuchinam shrimatam gehe yoga birashto bijayate. A tradução em português é: o yogi fracassado, após muitos e muitos anos de gozo nos planetas das entidades vivas piedosas, nasce em família de pessoas retas ou em família de alta e rica aristocracia. É, quem tem um mau karma nasce pobre, feio, doente, problemático, família problemática e por aí vai, né? Ou seja, a maioria de nós, né? A maioria de nós. Se uma pessoa cai do caminho da Bhakti Yoga, a compreensão de Deus... Desculpa, tá vendo? Muito vento, Bima. Mal karma, né? Não, eu merecia coisa pior, mas Krishna é tão bom que aliviou a minha barra e mandou você, Bimala. Se uma pessoa cai do caminho da Bhakti Yoga, a compreensão de Deus, devido ao apego a atividades fruitivas, especulação filosófica ou yoga mística, ela recebe a oportunidade de nascer em família nobre e rica. Tá vendo? A gente nunca perde, né, por praticar a Bhakti Yoga, a consciência de Krishna. É a mais elevada de todas as yogas, a Bhakti Yoga. Agora, se você pratica qualquer outra yoga, vai ter que começar do zero de novo, porque são práticas materiais que estão no máximo no plano mental, né? As autoridades superiores apontadas, ginástica. Agora, Bhakti Yoga já é transcendental, já é transcendência, é diferente, né? E transcendência, tudo que você faz na transcendência, você acumula e não perde. Agora, essas práticas materiais de ginástica, você perde tudo. Vai ter que começar do zero de novo. As autoridades superiores apontadas pela Suprema Personalidade de Deus, Krishna, assim fazem justiça à entidade viva de acordo com os desejos dela. Embora o rei... é sempre os desejos. Krishna só satisfaz desejos. Embora o rei Purandjana estivesse excessivamente absorto em pensar em sua esposa e assim se houvesse tornado mulher, ele nasceu na família de um rei devido às suas atividades piedosas anteriores. Em conclusão, todas as nossas atividades são levadas em consideração antes que recebamos outro corpo. Portanto, Narada Muni advertiu a Vyasadeva que todos devem adotar a consciência de Krishna, o serviço prático e amoroso a Deus, e abandonar todos os deveres ocupacionais ordinários. Você vê, quem falou isso aqui foi Narada Muni, né? Para Vyasadeva, imagine. Narada Muni falou para Vyasadeva. Vyasadeva é a encarnação literária de Deus. E Prabhupada repetiu isso, né? Abandona todas as patifarias que tem por aí e execute o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Aí você se dá bem, senão vai continuar se dando mal. O próprio Senhor Krishna também deu este mesmo conselho. Mesmo que um devoto caia do caminho da consciência transcendental, ainda assim ele alcançará um corpo humano no lar de um devoto ou de um homem rico. Dessa maneira, ele poderá retomar o seu serviço prático e amoroso a Deus. Está vendo? Olha, mesmo o devoto caído, né? Mesmo que o devoto caia do caminho da consciência transcendental, ainda assim ele vai se dar bem. Ele vai conseguir um corpo de forma humana. Isso no lar de um devoto, na casa de um devoto, Bimala, ou de um homem rico. E aí ele vai continuar, né? Ele vai poder retomar o seu serviço prático e amoroso a Deus na próxima vida. Se ele cair, tá? Então, tá vendo? É só garantir. Vixe, a bateria tá acabando aqui. Você não ligou, hein, Bimala? Ah, Krishna, depois fala que é eu. O computador apaga. Aí fala, ah, você não ligou o carregador, né? Eu não liguei. É assim, culpado sou sempre eu. Tá vendo? Então, é só ganho. Não tem prejuízo, mesmo que o devoto caia. Tá bom, já parei de falar. Então, todo o conhecimento, todas as respostas, com todos os detalhes, estão nessa coleção Shrima Bhagavatam, O Purana Imaculado. E essa coleção está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar. Tem até no YouTube, né, os devotos da rádio Krishna Centrale de Roma, né, Krishna Centrale de Roma, gravaram o Shrima Bhagavatam em português, está no YouTube. O link está ali, ó, na primeira linha do nosso site, links. O link está no links. Os links estão no links. É, tá bom, Bima. Links. Os links estão no links, que está na primeira linha do nosso site. Tá bom? Então tá bom. O que mais estava? Ah, mas se você não quer ler na tela, não quer ver no YouTube, não quer baixar, então só tem uma opção: livros novos. Aí tem que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Já cliquei aqui. Já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, você clica aí na foto, tá? Você clica aí na foto, já vê os livros disponíveis, já encomenda todos ou encomenda alguns, vai encomendando aos poucos. Você pode pagar até em 18 vezes, né? Os devotos lá da loja Hare Krishna facilitam, tá bom? Então tá bom. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Mas antes vamos cantar os mantras que os devotos cantam. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Rei, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Rei, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna Rakshaman, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna Pahimam, Ramaragava, Ramaragava, Ramaragava Rakshaman, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava Pahiman. Canta bem pra burro, hein? Onde nós paramos aqui? Ah, é a pergunta, né? Poxa, se Mahavishnu veio até aqui, a cidade, já estava na cidade, né? Já estava na cidade. Por que que ele não viu Krishna, né? Precisou roubar os bebês do sacerdote Brahmana. É entendido da fala de Mahavishnu que ele estava muito ansioso para ver Krishna. Deve ser dito, entretanto, desde que Mahavishnu levou embora os filhos do sacerdote Brahmana, ele certamente deve ter ido até a cidade de Dwaraka para fazer isso. Portanto, por que ele não viu Krishna lá? Uma resposta possível é que Krishna não pode ser visto, mesmo por Mahavishnu, que está deitado no oceano causal do mundo transcendental, a menos que Krishna dê a sua permissão. Está vendo? A resposta está aí, ó. porque sempre é feita a vontade de Deus, Krishna, tanto no céu material quanto no céu transcendental. E sua expansão não pode fazer o que ele quer. Ele pode até desejar, né, Bimala? Mas só vai acontecer se Krishna autorizar. E por isso ele não pôde ver Krishna em Dwarka, teve que fazer esse plano aí, roubar os bebês, obrigar Krishna a vir até ele, né? Assim, Mahavishnu levou embora os filhos do sacerdote Brahma, um depois do outro, justamente após seus nascimentos, para que Krishna pudesse recuperá-los pessoalmente. E então Mahavishnu seria capaz de vê-lo. Se foi assim, a próxima questão é essa: por que Mahavishnu viria para Dwarka pessoalmente se ele não era capaz de ver Krishna? Por que ele não enviou algum de seus associados para levar embora os filhos do sacerdote Brahmana? Uma resposta possível é que é muito difícil colocar qualquer um dos cidadãos de Dwarka em aflição na presença de Deus, Krishna. Por isso, não era possível para nenhum dos associados de Mahavishnu levar embora os filhos do sacerdote Brahmana, e assim ele veio pessoalmente para pegá-los. Uma outra questão também pode ser levantada. O Senhor Krishna é conhecido como Brahmanya Deva, a deidade adorável dos sacerdotes brâmanas. Então, por que ele estava inclinado a pôr um sacerdote brâmana em condição tão terrível de lamentação por causa de um filho depois do outro, até que o nono filho foi levado embora? A resposta é que o Senhor Mahavishnu estava tão ansioso para ver Krishna que ele não hesitou até mesmo em dar aflição a um sacerdote brâmana. Apesar de causar sofrimento a um sacerdote brâmana, apesar de causar sofrimento a um sacerdote brâmana seja um ato proibido, o Senhor Vishnu estava preparado para fazer qualquer coisa a fim de ver Krishna. Ele estava muito ansioso para vê-lo. Esse é o preço, né, que se paga para ver Deus. A pessoa tem que ansiar muito, né? A pessoa tem que desejar de verdade, né? Sinceramente, se você faz isso, vai acontecer igual Mahavishnu. Você vai conseguir ver Deus em pessoa, original, o Deus original, pessoalmente, né? Se não, se o desejo for fraquinho, não vai ver nada, vai ser enganado, né? Vai aparecer um Deus de imitação aí, um Deus de mentirinha, ou vão colocar alguém no lugar de Deus e falar para você que ele é Deus. Depois de perder cada um dos seus filhos, o sacerdote Brahmana ia ao portão do palácio e acusava o rei de não ser capaz de dar proteção aos sacerdotes brâmanas, e por isso era impróprio para sentar no trono real. Era o plano de Mahavishnu que o sacerdote Brahmana acusasse os governantes e Krishna seria obrigado a vir vê-lo para levar de volta os filhos do sacerdote Brahmana. Ainda assim, outra questão pode ser levantada. Se Mahavishnu não pode ver Krishna, então por que Krishna foi obrigado a chegar perante ele depois de tudo para levar de volta os filhos do sacerdote Brahmana? A resposta é que o Senhor Krishna foi ver o Senhor Mahavishnu não exatamente para levar de volta os filhos do sacerdote Brahmana, mas somente para o bem de Arjuna. Sua amizade com Arjuna era tão íntima que quando Arjuna se preparou para morrer por entrar no fogo, Krishna queria dar proteção completa a ele. Arjuna, entretanto, não desistiria de entrar no fogo, a menos que os filhos do sacerdote Brahmana fossem trazidos de volta. É porque os governantes têm palavras, né? Não é igual os governantes de hoje em dia, né? Não, Arjuna deu a sua palavra ao sacerdote Brahmana e falou que se ele não conseguisse, ele entraria no fogo, ele se mataria, né? Porque não conseguiu cumprir a promessa. Por isso Krishna prometeu a ele, Arjuna, né? Eu trarei de volta os filhos do sacerdote Brahmana, não tente cometer suicídio. Se o Senhor Krishna foi ver o Senhor Vishnu somente para reclamar os filhos do sacerdote Brahmana, então ele não teria esperado até o nono filho ser levado embora. Mas quando o nono filho foi levado pelo Senhor Vishnu e Arjuna estava pronto para entrar no fogo porque sua promessa provou ser falsa, essa situação séria fez o Senhor Krishna decidir ir com Arjuna para ver Mahavishnu. É dito que Arjuna é uma encarnação dotada de poder de Nara Narayana. Ele é até às vezes chamado de Nara Narayana. A encarnação Nara Narayana também é uma das expansões plenárias do Senhor Vishnu. Portanto, quando Krishna e Arjuna foram ver o Senhor Vishnu, deve ser entendido que Arjuna visitou na capacidade Nara Narayana dele, justamente igual a Krishna. Quando ele exibiu seus passatempos em Dwaraka, atuou em sua capacidade Vasudeva. Depois de visitar o mundo transcendental, Arjuna concluiu que qualquer opulência, qualquer um... Tá, vou prestar atenção. É, tem vírgula aqui. Depois de visitar o mundo transcendental, Arjuna concluiu que qualquer opulência... Ah, tá, faltou um quê aqui, Bimala. Por isso que eu embananei aqui, ó. É erro de revisão, né? Arjuna concluiu que qualquer opulência, que qualquer um... É, faltou um quê? Que qualquer um possa mostrar dentro dos mundos material ou transcendental, é tudo uma dádiva do Senhor Krishna. O Senhor Krishna é manifesto em várias formas, como Vishnu Tattva e Diva Tattva, ou em outras palavras, como Sansha e Vibhinsha. Vishnu Tattva é conhecido como Sansha e Diva Tattva é conhecido como Vibhinsha. Ele pode, portanto, exibir-se na porção Sansha ou Vibhinsha, como ele quiser, mas mesmo assim ele permanece a suprema personalidade de Deus original. É, Krishna já falou no Gita, né? Deus, querendo aumentar o seu prazer, se expandiu em muitos. A porção final dos passatempos de Krishna é encontrada no nono canto do Shrimad Bhagavatam e nesse capítulo, Shukadeva Goswami queria explicar como Krishna viveu felizmente em Dwaraka com todas as opulências. A opulência de poder de Krishna já foi exibida em seus diferentes passatempos e agora será mostrado como sua residência em Dwaraka exibiu suas opulências de riqueza e beleza. Este mundo material, que é apenas um reflexo pervertido do mundo transcendental, as opulências de riqueza e beleza são consideradas... Neste mundo material... Já estou parando. Neste mundo material, que é apenas um reflexo pervertido do mundo transcendental, as opulências de riqueza e beleza são consideradas como as mais elevadas de todas as opulências. Portanto, enquanto Krishna permaneceu neste planeta como a suprema personalidade de Deus, suas opulências de riqueza e beleza não tinham comparação dentro dos três mundos. Krishna desfrutou 16 mil belas esposas e é mais significativo que ele viveu em Dwaraka como o único esposo dessas centenas de milhares de belas mulheres. É afirmado especificamente nessa conexão que ele era o único esposo de 16 mil esposas. Isso é claro, nunca foi ouvido na história do mundo que um rei poderoso, material, tinha muitas centenas de rainhas, mas apesar desse rei poder ser o único esposo de tantas esposas, ele não poderia desfrutar todas elas ao mesmo tempo. Krishna, entretanto, desfrutou todas as suas 16 mil esposas simultaneamente e fez 10 filhos em cada uma delas.

Sevadi korodiye koroni jagasi. Ina Krishna dasa koye namora ho. Ina Krishna dasa koye namora ho. Shira da Govinda premesada yena basi. Shira da Govinda premesada yena basi. Yanikani chapapani brahmahatrikani cha sanitani pranashanti padishna padi padi. Yanikani chapapani brahmahatrikani cha sanitani pranashanti padishna padi padi. Yanikani chapapani brahmahatrikani cha sanitani pranashanti padishna padi padi. Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Jaya Vishwas Paravam Japari Braja Acharya Satya Sadasya Maul Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Jaya Ananta Koti Vaishnavinda Ki Jaya Rama Acharya Srila Haridas Thakur Ki Jaya Prince Kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhaktavinda Ki Jaya Sri Sri Radha Krishna Gaur Gopinath Sam Kundi Radha Kundi Dhirigavadhan Ki Jaya Vrindavan Dham Ki Jaya Navadvip Dham Ki Jaya गंगा माई की जय यमुना माई की जय तुलसी देवी की जय भक्ति देवी की जय सावेद भक्तवृंद की जय ऑल ग्लोरी टू द असमल ऑल ग्लोरी टू द असमल ऑल ग्लोरी टू द असमल थैंक यू वेरी मच भारतीय गौ गौ